aqui sofrendo nessa maca. História de cinema sem final feliz. Piu piu sem o frajola, você sempre me diz. Acreditei no seu amor, comprei suas ideias. Você era o lobo mau liderando a cadeia. A raiva me corrói, já de manhã. Mudança de humor ao olhar seu Instagram. Um sentimento adverso, ciúme obsessivo. Não controla a emoção, o ódio é compulsivo. Pensar e não te ter, não dá não. Não tô no jogo pra perder, não mosca não. O sexo é frágil, contundente, adormecido. Sua decisão só deixava eu mais ferido. Ver você indo embora, não dá pra aceitar. Ver você longe de mim, melhor te matar. Acendo o cigarro e amenizo meu nervoso. Dois gole no corote já me deixa corajoso. Sem testar a minha febre, na primeira avisei. Você desacreditou, na segunda atropelei. Que merda que eu fiz, agredi sem pensar. Perdoa meu amor, eu não quis te machucar. Um enredo é dramático, não conduz com esse filme. Nossos planos era viver firme, forte, forte, firme. Juras de amor se desfez pelo descaso. E o final desse filme não era eu algemado. Um ato impensado, a fúria de titã. O que vai ser de mim sem te ver toda manhã? Flores, chocolate, o pedido de desculpa. Sem essa desses papos de quem ama não machuca. Aproximadamente mais de 1.200 mulheres são vítimas de feminicídio. Taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. Casos de feminicídios aumentam 76% no primeiro trimestre de 2019. E aí eu pergunto a vocês, até quando? Eita mundo bom, mas de acabar. Desigualdade pra todos os lados, vamos denunciar. Quebrando as algemas, desconstrói os padrão. Com vocês nessa guerra e pro machismo dizer não. Sementes Marielle plantadas no gueto. Uma luta por espaço contra todo preconceito. Veja só a importância da mulher. Vai dizer que do seu lado sua mãe não tá de pé. Parabéns, guerreiras nessa luta gloriosa. Rei mulher, não se bate nem com uma rosa. Taxa de feminicídio aumenta covardemente. Violências corporais e psicologicamente vão levando esse país. Covardia em massa, esses homens da lei fazem cortina de fumaça. Sujeira pra todo lado, mundão patriarcado. Hipocrisia reina neste povo alienado. Vidas que se vão, motivos banais. Autoridades fecham as portas, cruéis até demais. Movimentos feministas vivos na guerra. Tem que ter poder de fala por espaço nessa terra. Gritar pro mundo que é crime o feminicídio. Gritar pro mundo toda a luta e o sacrifício. Todas mina que sofrem com essa questão. Fica aí nossa mensagem como contribuição.